Minha Primeira Bíblia é uma singela obra apresentada pelo padre Reginaldo Manzotti, feita especialmente para catequizar as crianças e uma maneira de oferecer a elas com muita alegria as maravilhas de Deus e sua criação. Com valores como justiça, solidariedade e amor ao próximo, Minha Primeira Bíblia tem lindas ilustrações que passam conhecimentos com a linguagem certa para tocar os corações dos pequenos. Compre a sua, padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 41-3221-6060. A Loja Evangelizar está sempre com você, oferecendo alternativas para seus presentes. Lá você encontra artigos religiosos para todas as ocasiões. Uma demonstração de carinho que permite a você presentear com bom gosto e acertar na escolha. Junte seu amor à graça de Deus com produtos que evangelizam. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e conheça nossos produtos. Se preferir, ligue para 0 operadora 41-3221-6060. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Manzotti. E filhas da Hora da Misericórdia, hoje, dia 8 de setembro. E eu vou para esse segundo momento, tendo clamado a misericórdia de Jesus, nos recomendando a Nossa Senhora. E hoje eu me permito, estando aqui na Arquidiocese de Curitiba, lembrar nossa padroeira, Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, intercedei por nós. Quem é essa mulher? É Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora é Maria, Senhora da Luz, a Mãe de Jesus. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Escute esse testemunho de fé na Hora da Misericórdia. Meu nome é Mara, de Clevelândia. Escuto a Hora da Misericórdia pela internet e pela Rádio Progresso de Clevelândia. Pois não, Clevelândia. Sua bênção, Padre Reginaldo. Sou professora de deficientes visuais e estou hoje contando duas graças recebidas de tantas outras que recebi. Na novena Hora da Misericórdia e no Sagrado Coração de Jesus e de Santo Antônio. Desde 2004 eu tento me classificar entre as vagas do mestrado em universidades públicas. Passamos algumas fases e não obtendo êxito. Nunca perdi a fé. Às vezes até fazia novena para que Jesus tirasse de mim esse sonho. Quando eu terminei a novena do Sagrado Coração de Jesus, a trezena de Santo Antônio, recebi a notícia de que havia passado para a segunda fase em uma universidade federal. Muitas pessoas diziam que eu não ia conseguir porque ninguém me indicava, mas eu dizia que Deus era quem ia me indicar. E tanto que passei, já comecei a cursar nesta segunda-feira, dia 29 de julho, o mestrado em uma federal. A outra graça recebida é que tinha muita enxaqueca crônica. Muitas vezes ficava internado quando me atacava. E então comecei a fazer a novena na Hora da Misericórdia e tomar água benta. E agora, graças a Deus, a Nossa Senhora, eu estou curada. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus. E obrigada, Padre Reginaldo, por poder nos dar a oportunidade de aumentar cada vez mais a nossa fé. Amém. Só louvado seja Deus. Eu apenas sou servo e me coloco a serviço nessa evangelização. Vamos à palavra de Deus, minha filha. Que vitória, hein? Falou bem, na Hora da Misericórdia, no Terço da Misericórdia, rezando na misericórdia. Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou. Olha lá, sacristão. Pleno domingo é ânimo mesmo. Isso aí. Nossa Senhora da Luz. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo. Lucas 6:23-38. Todo pobre já viu mundo. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor, disse Jesus. Mas eu digo a vocês que me escutam, amem os seus inimigos. Toca o sino, sacristão! Toca a corneta também, sacristão! Vai, homem! Mas eu digo a vocês que me escutam, amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam vocês. Escutou, filho? Escutou, filha? Amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Deseje o bem aos que o amaldiçoam e rezem por aqueles que caluniam vocês. Se alguém lhe dá um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe toma o manto, deixe que leve também a túnica. Dê a quem lhe pede, e se alguém tira o que é de você, não peça de volta. O que vocês desejam que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E vocês amam somente aqueles que os amam? Que gratuidade é essa? Até mesmo os pecadores amam aqueles que os odeiam. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Papa pediu que fizéssemos jejum e penitência ontem. E esse evangelho de hoje, padre, o senhor não leu o evangelho do domingo. Eu fiz questão de pegar esse outro evangelho. Por quê, padre? Porque se estamos pedindo paz na Síria, aqui para mim tem um segredo do que nos leva à paz. Eu escolhi esse evangelho para esse domingo, na hora da misericórdia, pedindo, e eu quero rezar com você, Jesus misericordioso, reza comigo, Jesus misericordioso, eu quero paz. Tanto sacristão, aquela música da paz, porque o Papa pediu paz, e só a paz se há amor aos inimigos. Amai vossos inimigos, Senhor, eu peço paz. Haja paz no mundo, haja paz em todos os lugares. Faça o bem a que vos odeiam, eu peço paz, Senhor. Senhor Deus, o Papa pediu jejum e oração ontem, mas aqui tem um segredo. Senhor, vale essa grande máxima do teu evangelho. O que você deseja que os outros te façam, faça você aos outros. Se existe guerra no mundo, é porque nós não pensamos que se eu quero o bem, que eu tenho que fazer o bem. Se eu quero que alguém me respeite, eu tenho que respeitar. Nós sempre queremos que os outros nos ofereçam o melhor. Mas nós esquecemos de oferecer o melhor para os outros. Eu repito. Padre, é domingo. O evangelho... Tá, você vai me ouvir em outros momentos. Para mim, esse evangelho é fundamental para a paz. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Façam aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Paz. Já nem sei para onde vai a humanidade. Amem vossos inimigos. Rezem por aqueles que te caluniam. Rezem por aqueles que querem guerra. Que a paz reine, Senhor. Que a paz impere, Senhor, em todas as instâncias. Estamos falando da guerra na Síria, sim. Mas e a guerra que acontece, uma guerra nas ruas das nossas cidades, na esquina da nossa casa. Quando a igreja pede para pedirmos paz, é a paz que vai muito além do que nós podemos imaginar. Nessa hora da misericórdia, Senhor, se você está vivendo um conflito dentro de casa, Senhor, que reine a paz aqui. A inimizade, que o amor impere. Há conflitos, que o amor supere. Eu peço paz. Grito, eu não vou calar, como não calo uma oração. Que não cale essa oração de paz na hora da misericórdia, no terço da misericórdia. Jesus misericordioso, faça reinar a paz no mundo, a paz nas famílias. E hoje, dia 8 de setembro, dia de Nossa Senhora da Luz, padroeira da Arquidiocese de Curitiba, que essa luz que é Jesus brilhe onde há conflito e guerra. Papa Francisco está certo quando escolheu o nome de Francisco, o grande arauto da paz, porque não foi São Francisco que disse: quero ser instrumento da paz? Ele tem autoridade para pedir paz no mundo. Jesus, dai paz ao mundo. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso na hora da misericórdia. Paz! Paz.